você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Espera só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Eu quero namorar com você. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Rafael Demeire, companhia do Miguel Ferreira. Júnior Pressão, fala Júnior! Supernave vai me encantando. Viro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical me faz relembrar. Sorrindo, sonhando, vou esperando. Me cala, supernave vai me encantando. Viro as estrelas pro tempo passar. Mas o som tropical me faz relembrar. Escuto o coração pulsar. Orlando Pereira me faz acordar. Ele comanda e faz lembrar de ti. Pega a torre e solar me faz refletir. Imagina a minha galera revivendo o Joãozinho. Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. Foi num abraço apertado que você me conquistou. Foi num beijo pincelado que nasceu nosso amor. A paixão bateu forte, fez tudo meu coração. Com uma ciota light, renasceu uma paixão. Eu não pude acreditar, você me fez dançar. DJ Milene em Portugal é tão agita. Miguelzinho, Miguelzinho Ferreira, Júlio Pressão, Grande Júnior, tá também, tá por aqui, um abraço. Galera curtindo aqui a nossa carreta Uno Paredão. Só pra te amar. Leozinho da Malharia, JN, também, um abraço, Léo. Só pra te amar. Toda a família também, a galera aí da Nova Colônia. Vieram curtir o Joãozinho também, Uno Paredão. Muito obrigado, valeu, valeu. Hoje recebendo o Joãozinho aqui, alguns gorritos. Muito obrigado a toda a galera. Como uma águia, sobrevoei rumo ao infinito. DJ Zelson e Juninho. E o águia de fogo me trouxe pro ninho. Meu amor, oh, oh, oh, oh, pra contemplar o amor. E as más lembranças vou esquecer. O Leozinho e o DG também ouvindo, comandando por aqui no nosso lado esquerdo. Um abraço, Léo! LC Juninho a comandar. Eu junto com a família vou esperar. O águia de fogo que vai subir, subir, subir. Como uma águia, como uma águia. Sobrevoei rumo ao infinito. Grande Alanzinho também da De Pinturas. Um abraço, Léo! O águia de fogo me trouxe pro ninho. Nelson Rodrigues também comandando a retaguarda. Valeu, Nelsinho! Fala, chará, charadinho! Mecânico Cirilo também, juntinho com meu patrão Igor Lisboa. Muito obrigado, valeu! E a galera também do Engenho, também com o Guerreiro aí, o nosso amigo Caio e amigos. Toda a galera, valeu, um abraçãozinho! A Emily também, a Jamile, beijo meninas! Alô, Léo Películas! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei, eu estou em tuas mãos. Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, planos dois. Nosso amigo Júnior Saudade, já já vai rolar tua, Ju. Não vai mais, amor. Família Loucos também por elas. Nosso amigo Xarope aqui no lado direito, valeu! Amigo DJ Lucas também lá do Top Sound, juntinho também aí com o Tarini, a Tarini também, o nosso amigo DJ Daniel, Daniel Brito e o Netão, rapaziada, estão comigo aqui com o Joãozinho, muito obrigado, valeu, valeu! Agradecer também toda a rapaziada da galera aí do Uno Paredão. Tá chegando o perverso aí, aguarde, tá chegando! Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei. Grande Cabinho também, o Cebinho Gustavo e também o Gura. Olha, Carlinho! Júlio, o bloco também, tô em todas trazendo aí a chamada, um grande Passat Moral T. É, meu irmão, Castanhão vai invadir. Meu amigo Nelson Rodrigues também, muito obrigado, Nelson. Jailson também, Jailson do Açougue, Carne Nobre, Julião e o Murilo, toda a galera aí, os perdidos da folia. Calma, gente. Vou dançando com a gatinha. também, o Cleiton do Frango. Ele, o Rafael também tá na área. Grande abraço, Miguel. Miguel Ferreira. Esquadrilha do Pati Azul, tá todo mundo em peso também por aqui. Grande abraço. Olha o Bunga do Passinho na área também, da por aqui. Gente, Júlio, aí o bloco Toidoras, trazendo aí a chavada, o grande Passagem Moral que... DJ Zico Mix, fazendo as melhores produções pra você. Amigo Fernando e a Sueli de Castanhal, o Bunga do Passinho, também tá na área. Fala, Jorge! Vem dançar! Vem! E vem dançar! É o campeão! É o campeão! Sem qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Nosso amigo Gustão da Vistão também. Josias Playboy também tá na área. Grande abraço, mais uma vez você. Melhor da noite. Ferreira também, o Miguel, o Julião, o Rafael. Fala, Breno. O som é digno de muito valor. E o comando é do DJ Brás. Só quero dançar. Venha sentir calor. É só amor. Hoje vou, Louro Negro, dançar. DJ Zico Mix, os melhores CDs e você sabe disso. É? Cheguei o Toidoras! Alô, Leozinho da Maralha, JN! Família Longos por elas também! Fala, Xarope! Fala, Kleber! Janiel, seu proprietário também da Maralha, JN! Valeu, meu patrão! E o Renanzinho? DJ Joãozinho. Bora, Lanzinho! A festa vai começar e você vai... Alô, Igor, comparece aqui com o Janiel, só rapidinho, alô, Igor! Dançou, arrasta tudo, é quem vai tocar.

Rafa! O Magrão também tá no apoio. Vinícius da DS aí de São Benedito. Grande abraço, bora! Bora que bora, bora, vai! Como é que tá? Tá? A morena tá que tá, a loirinha tá. Chácara Dois Irmãos também na Vila Nova. E organização nosso amigo Jânio. E a família tá reunida. Encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi. Família Uno Paredão, parabenizando o show aí do Joãozinho. Muito obrigado. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que cantar os trechinhos uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que quando. Tentando, quicando. Nosso amigo Hugo também do Lino dos Vales. Um abraço. Tentando, quicando. Sentando. É o pique. Vai que vai que vai que vai que vai que. Mariozão também, vai, ele com o menino do motor e o Alanzinho. Fala lá. Vai que vai quicando. Jogando a bunda. Vai que vai quicando. Grande Caio também de Paragominas. Aqui fazendo aquela onda. Muito derrame. Fale que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. É o pique, é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando. Eita novinha, eita novinha. Eita novinha, que camovada. Rebolando a raba, dando bum bum dada. Eita novinha, que camovada. Nosso amigo Alanzinho, tô em todas também. Um abraço, Alanzinho! Que rebola, vai na dança, bala, bala, essa buzão. Joga, potranca, bala, bala, essa buzão. Joga, potranca, e não se acanhe. Pina, potranca, e toma! Toma, toma, toma! Pina, potranca, e toma, toma, toma. Pina, potranca, e toma, toma, toma, toma, toma. Pina, potranca, e toma, toma, toma. Pina, potranca, e toma, toma, toma, toma, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola a menina. Entrando no clima, perdendo uma linha com as amiguinhas. Pra dar uma linha, assim fica bom, assim tá demais. Pega a bundinha pra frente e pra trás. A minha danada tá muito abusada, assim tá bebendo no colo. E todas as seguidoras do Uno, as perversas tão na área. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei. Para Miguel Ferreira! E quebrando desse jeito. Você também, Juninho, com Júnior Pressão, aí um abraço! Quebrando desse jeito, novinha, você dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show desse jeito, dá show. Ai, não para, continua que o Jerry Smith gostou, filho, gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma, toma, toma. Quer rebolado, então toma. Calma, calma, Gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer quebrar. Toda a família TSB também, o Zequinha, o Tico, o Léo, o Cirizinho, o Douglas, Fabiano, o Dema, o Cheiro Verde, Hernandes também, alô, Matheus. Toma, toma, calma, calma, Gerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, Joãozinho, que a galera quer dançar. É o pique. Uai! Uai! Cê bruxo. No baile funk quando eu vi ela dançar, eu tive que chamar. Cheguei no Tom e todas também. Fala, Leozinho da Malandrinha, JN. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do desamor. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Contando as horas pra gente matar a saudade. Vai! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. DJ Zico Mix também gravando tudo ao vivo. Você do que de mim. Do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Antes de você eu era. minha princesa. Mudou minha cabeça, só me fez crescer. Bota fé no que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Nosso amigo Janiel, também proprietário da Maravilha JN. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Rogerinho, oh, Brito, bebê, também tá no setor, tá no circuito. Que eu vou levar essa pra viela, ah. Vai ser papapapá. Tá na tirada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, tá tirada, ela vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereca, tá tirada. Nosso amigo empresário Senil do Cardoso também. Hoje vem curtir o segundo esquenta aí no bloco do Itona. Agora toma, toma. Ó, oh, toma, toma, rajada, agora toma, pai. O nozinho do façanha, agora toma, toma, toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, toma, rajada. Nelson Rodrigues, grande abraço, mais uma vez. O dia inteiro falando da minha vida, é. Criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano. Alô, Nanzinho, alô, Gilson! Perreca é tchau. Pros perreca é tchau. Pra já foi. É tchau, tchau. Já fui, bye bye. Pros perreca é tchau. Pra inveja é tchau. Já fui, já fui. Posso te porrar. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo. Quem tá cerveja, joga a cerveja pra cima aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piras. Júlio Barros, proprietário da carreta 1 no Paredão. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Oi, safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Mostra como é que faz. Fica bom se não for. Amarelo lembra ouro. Ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Bora, Josinho, bota pra derreter, vai! Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Fica com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela e morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Bora do baile, no baile. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vai! Vou pegar umas novas e tomar uma garrafa. Vem embora que hoje tá liberado. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Tá querendo dar? Hoje eu... Netinho do gol, febre amarela no leite. Tá ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Tô querendo. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. Tigre, tigre, tigre, tigre, da, pa, pa, pa. E o baile funk como é? E o Elipa como é que ele tá? Cheio de piranha querendo me dar. E a Marconi como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. E na 17 como é que ela tá? Cheio de piranha querendo me dar. Cheio de piranha, cheio de piranha, cheio de piranha querendo. Nossa amigo Alisson de Primavera também. Roy d'água também tá na área. Igor Pinheiro, Alan Saig, Alô Bigodinho. Eu só quero bonda, bonda, bonda, bonda, bonda. Eu só quero bonda, bonda, bonda. Gente, dia 4 de maio, festa do trabalhador. Confirmado, Ouro Negro, parceiro. Parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão, e o popozão no chão. O popozão no chão. O Alan, o Rodrigo da família, os brothers. Eu parado no bailão, no bailão. Ela com o popozão no chão. O popozão no chão. O popozão. Nosso patrão Zenil do Cardoso também, um abraço, patrão. Gente, julho tá chegando aí, ó. Quem vai trazer? Quem vai trazer? O bloco Tu e Donas, trazendo a chavada grande pra Sátio Moraes.